cidade é murada, Deus derruba muro pro crente entrar. Se está anoitecendo, Deus para o sol pro crente guerrear. Se o gigante desafia, Deus usa menino para derrotar. Se tem profeta na cova, leão não consegue se alimentar. Se para ó bem amado, Deus usa o controle remoto do céu. Dividiu o mar vermelho e a pés enxutos passou Israel. Para ó entrar no mar, Deus usa o controle de novo. É assim que Deus trabalha, Deus prova mais honra à fé do seu povo. É assim que Deus trabalha, acredita quem tem fé. Não tem muro de concreto, gigante valente pra ficar de pé. Com seu controle remoto e a pedra de Davi, acerta a fronte do gigante, por maior que seja, ele tem que cair. Que Deus age, a mente humana não pode entender. O fraco é quem vence o forte. Tem coisas da Bíblia que só crente crê. 300 homens de guerra venceram batalha de 32 mil. Uma jumenta falou com o profeta de Deus e o profeta ouviu. Outro profeta de Deus orou certo dia para não chover. 7 anos depois ele orou novamente pra chuva descer. Com o mesmo controle remoto, Deus ouve a oração dos seus. É assim que Deus trabalha, quem pode se opor à vontade de Deus? É assim que Deus trabalha, acredita quem tem fé. Não tem muro de concreto,